praça iluminada e um som de festa vibrava com o eco de uma canção. E eu me perdi em um gesto, de uma olhada, de um simples sorriso, me enamorei. A noite preguiçosa fechou os olhos e nos guardou o segredo desta paixão. Me acomodei em teus braços, me fiz teu mundo e lhe disse baixinho, amei a voz. Se o acorde triste de uma guitarra conseguir envolver minha voz chamando-te de madrugada, deixa-te levar pela fantasia, encha teu coração de poesia e como o vento do praça, quando partiste, cruzando o horizonte, teve partir. Eu me senti tão só, com duas lembranças, e sem saber ao menos quem eras tu. Se o acorde triste de uma guitarra conseguir envolver tua alma e minha voz chamando-te de madrugada, deixa-te levar pela fantasia, encha teu coração de poesia e como o vento do sul regresse um dia. Se o acorde triste de uma guitarra conseguir envolver tua alma e minha voz chamando-te de madrugada, deixa-te